és a minha fortaleza e és também o meu potente salvador. Tu removeste a minha incerteza, a vida e fé me deste, ó Redentor. Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor. A mim irei fruir os bens eternos, ó bom Salvador. Eternos, ó bom Salvador.